Quando uma mulher, ao envelhecer, vê que os homens a deixam de venerar, melhor evitar a luz do sol, andar tão somente sob o luar. Mas também a lua, como nós, sei que um dia irá morrer. Por isso reza sem cessar, para a luz desse sol se perder. Foi bem criancinha que eu descobri a sina que eu teria. Meu próprio pai me ensinou a arte da magia. Ele era encarregado de mandar quem morreu pro outro lado. E a cada feitiço que ele fez, mostrou só pra mim mais uma vez. E tudo o que eu aprendi me fez assim acreditar que a juventude eterna sim iria encontrar. Eu pensei que então seria o que eu mais queria, a bela que um dia todos iam adorar. Só que dia após dia envelheço mais, mas eu sei muito bem quem culpar. Quem faz meu corpo envelhecer é só o meu rival, o sol. Nos vai morrer. Quero ver este mundo em trevas. Luz vai morrer, vai nascer novo mundo em trevas. Se o feitiço eu seguir, minhas rugas vão sumir. Vai ser difícil controlar, meu rosto vai até brilhar. Ninguém mais me segura, eu engano, minto e mato. Pois tudo é justo, meu irmão, na corrida pro estrelado. Luz vai morrer, quero ver este mundo em trevas. Luz vai morrer, vai nascer novo mundo em trevas. Luz vai morrer, quero ver este mundo em trevas. Luz vai morrer, quero ver. Morcegos e corujas, crocodilos e dragões vão dançando no escuro e formando multidões. Ratos, cobras e lagartos, corpos vivos a correr. Salamandras, lulas sem cabeça, todos já vão ver.